Bom, por hoje chega, né? Ah, Ashe, fala sobre mais um. Mais um? Por favorzinho. Tá bom, mas é só mais um mesmo, hein? Legal, legal. Você vai ouvir agora sobre o Magmar. Magmar. Seu corpo queima com um brilho laranja. Consegue se esconder no fogo, pois sua pele brilhosa se confunde com as chamas.